falar. O tempo passa e você emudeceu. Lembro-me agora quando eu me converti. Havia paz, havia amor e união. Mas que saudade sinto eu no coração. Igreja, que saudade que me dá de ouvir você cantar, de ouvir você chorar. Minha igreja, que saudade que me dá. Aconteceu. O seu amor até parece que morreu. Não ouço mais o alarido de poder. Ó, minha igreja, não te deixes envolver. Tu és amada e escolhida do meu Deus. Nenhuma mancha sobre ti abaterá. Ó, minha igreja, que saudades que me dá. Pra todo sempre dentro de mim você viverá. Ó, igreja, que saudade que me dá de ouvir você cantar, de ouvir você chorar. Minha igreja, que saudade que me dá. Oh, que simplicidade, você já me fez chorar.